sou um cara simples, minha história é tão comum. Troquei minha segurança por um mundo só de sonhos e promessas mais. É sempre assim, quando a gente ouve só aquilo que deseja ouvir. Quando eu saí de casa, era apenas um guri, e cercado de estranhos, eu andava pela estação sem decidir onde ir, procurando por lugares onde a sorte possa estar, esperando alguém pra me acompanhar. Grande e frio, procurei me empregar, mas ninguém me ouvia. Só mulheres que chegavam pra me convidar. Vou confessar, me sentia tão sozinho que topava até pagar. Pensando em